E aí, vamos fritar bolinho? Aqui é o Elton e eu sou o editor. Aqui é o Caliano, não tô em criatividade. Meu nome é Mondango, meu apelido é Matheus. Aqui é o Dominique, não sei falar. Eu sou a Ana, not that anyone cares. E aí, ficou estranho pra caramba. Saudações, pessoal, esse é o primeiro Fritando Bolinho, nossa tentativa de fazer um podcast e ficar rico. Nesse início de ano, nada melhor do que uma retrospectiva no maior estilo video show dos filmes de 2012. Os bons, os ruins e os feios. Não foram muitos, mas cinema caro e pirataria é crime. Relembre cenas incríveis, como o grande Capitão América na liderança dos Vingadores. Ou coisas ainda piores, como o remake de Vingador do Futuro. Em um grande exemplo de que nem sempre tecnologia melhora a qualidade do filme. Tá, vamos lá? Fúria de Titãs 2. O que vocês acharam? Cara, gostei muito não. Nem eu. Eu achei o filme legal, cara. Foi bem melhor do que o primeiro. Eu nem lembro mais do primeiro, mas, cara, eu lembro que foi muito bizarro. Os efeitos especiais eram muito ruins. Ah, não lembro da história, não lembro de nada. Eu só lembro que no primeiro, ou no segundo, o cara matou com a cabeça, segurando a cabeça. Aquilo foi maneiro, porque teve desse equipamento. Foi o primeiro isso. É, isso. O ruim é a gente falar, só que a gente não lembra do filme. Isso. Acho que vai ter, tipo... O resto eu lembro, mas... Eu lembro dos filmes antes. Eu lembro que eu não gostei muito, não. Cara, eu gostei do filme. Pô, a parte da guerra que eles... Deu uma merda lá, eles foram pra guerra. E o personagem principal, que eu não lembro o nome, foi lá e teve que... Perseu, isso. Ele teve que ir no labirinto lá, lutar contra o Hades. Foi legal. Eu gostei do filme. Não curti muito não, achei a trama meio fraca, efeitos especiais fracos. Especial eu gostei, só não gostei da trama muito. Não, cara, a parada tava muito mal feita, tinha umas coisas feitas em computação gráfica que foram caídas. Eu só não entendi porque que o Pegasus vem do nada e não vem antes, não vem na hora que ele precisa. É que ele tava comendo, cara. Vingadores. Vingadores muito bom. Eu concordo. Foi sinistro. Também acho. Eu não queria nem assistir. O Hulk foi a melhor parte. A minha infância começou com a Marvel. Porque, tipo, cara, não tinha desenho não antes. Eu não conhecia ninguém antes. Tipo, eu comecei a conhecer quando saiu o Hulk, quando saiu o Homem de Ferro. Aí eu comecei a ver as paradas. A sua infância começou, tipo, agora? Você não tá muito velho. É isso. A infância do Mondrão é agora. Tipo, quando eu era pequeno, eu não assistia essas paradas, eu assistia de sacanagem, eu não... Pra comparar os demônios, né? Isso era. Mas, tipo, o resto... A foto que melhor define o Mondrongo é aquela foto daquele bebê na frente do computador, porque é assim. É verdade. Foi assim a infância dele. Não. Aquele bebê da Disney, que tinha naquele desenho, que era desenho com gente de verdade, aquele bebezinho que fumava e ficava com a voz grossona, eu era aquele bebê. Não, não é da Disney, cara. É da Disney aquilo? É, cara. É? Sério? Uhum. Nem lembro disso. Caraca, olha só, a Disney lançou um filme na década de 30, década de 40, que já tinha essa parada de juntar desenho com um personagem real. Eu só lembro do Space Jam. Uhum. Space Jam, maneiro. Foi legal. Ah, é muito maneiro. Eu acho que não passa na regra do... Olha só que legal, o melhor filme do ano, Vingadores, a gente tá falando de Space Jam. Isso. É. Eu lembro então, que nem queria ver Vingadores. Vingadores. É, Capitão América inútil. Dane-se ele, podia morrer no início. Cara, não, cara. Tá cagando. Não, ele não foi inútil, não. Lógico que foi, cara, não fez nada. Cara, ele foi importante. Ele, cara, você lembra aquela cena dos policiais? Que ele demonstrou respeito? Cara, ele salvou meia dúzia de policiais. Foi não, cara, não é isso. Mas ele meio... salvou meia dúzia assim, não, aquilo foi uma cena pra mostrar pra gente, assim, que ele meio que ajudou os só civis. As pessoas, assim, exatamente, as pessoas a se salvarem, cara. O Capitão América é o mais mundano dali. Ele é, e é assim, ele era o único com espírito ele de é o mais, liderança. Ele é o, não, cara, não é. Cara, o líder dos Vingadores é o Homem de Ferro, não é o Capitão América, cara. Não, o Homem de Ferro é a mente. Não, o homem, não, cara. Não, olha só, eu acho que não tem líder, eu acho que cada um faz o que quer, eles só estão juntos porque eles são fortes juntos, é o Homem de Ferro. O Homem de Ferro. Mas eu acho que o Capitão América tem mais jeito de liderança do que o Homem de Ferro. Ele deu uma ordem, acho que ninguém seguiu, cara. Ele que organizou o ataque lá naquela hora que ficou dando a volta de todo mundo lá. Foi ele, vá pra ele lá. Ele falou, olha só, você voa, né? Então você vai por cima. Você não voa, né? Então vai por baixo. Tipo, ele falou o óbvio. Ele falou, tipo, se ele não estivesse lá. Não, ele falou. Mas, cara, ele falou o óbvio. Esmaga. Tipo, o máximo que ia acontecer ia ser mais pessoas morrerem, mas tipo, não ia mudar muita coisa. Mas agora, por exemplo, se o Homem de Ferro não tivesse lá. Não, ia dar merda. Então. Mas olha só, tira qualquer um, que Manhattan acaba. Cara, tira o Capitão América e não podia até dar merda, mas não ia ser tão. Tipo, não ia acabar o mundo. Não, mas as pessoas iam morrer, mas. Não. O Capitão América é essencial no filme, porque se não fosse ele, eles não teriam motivação pra se juntarem. Porque foi o Coulson morrendo. E aquela mentira lá do... O Coulson também é amigo do Homem de Ferro. Era por causa das figurinhas. Foi por causa das figurinhas. Que o Nick Fury falou... Cara, aquilo ali foi só... Que tava aqui... Gente, peraí, vamos combinar. A Marvel é americana. E o Capitão América é um herói americano. É, isso que eu tô dizendo. Tipo, foi... Tipo, ele... Eles só botaram ele ali de sacanagem. Tipo, não foi uma parada. Já tá no quadrinho. Olha só, eu vou te dizer a real motivação de todos estarem ali. Quando eles foram fazer os quadrinhos de Vingadores, esses quatro que estavam vendendo pouco, eles queriam aumentar e pronto. Juntaram os quatro e arrumaram uma desculpa. Pronto. Não, você já tá mudando de opinião. No início você tá falando que o Capitão América fazer a diferença. Você já tá dizendo que ele só tá lá pra fazer sucesso. Não, mas olha só, ele é. Não disse que ele faz a diferença, disse que ele tinha espírito de liderança e que ele que meio que era o líder dos Avengers, só isso. Eu acho que o Capitão América é muito babaquinho. Acho que cada um fez o que queria. Eu acho que o Thor é lindo. Ah, eu também acho. Né, Dominique? Foi a melhor parte do filme. Tira a Dominique agora. Não, deixa o Dominique. Agora deixa. Vou começar a tirar as pessoas de sacanagem. E eu acho o Capitão América também, porque mais um bonitinho. Não, eu acho o Capitão América o ator, o Chris Evans. Eu acho ele bonito na vida real, mas como Capitão América, eu acho que ele não fica muito bom. Então, vocês sabem que sim, o Thor tava lá, então eu fiquei olhando mais pro Thor pra qualquer outra coisa. É, eu também. Parece que serviu o Capitão América, para as garotas que ficaram olhando pro Thor. Nem inútil. Isso me lembra o Hobbit, mas a gente não chegou lá. Então, a Dominique queria casamento no final do filme, que eu lembro. Foi na banca de Sim, olha. Por favor, vamos na ordem. Cara, não, eu acho que tinha que ter casamento no final do Thor 2, cara. Vai ter o Thor 2. Viúva Negra. Quero muito que ele se case. Eu queria que a Viúva Negra se casasse com alguém, mas eu não lembro quem. Quem era, Elton? O Gavião Arqueiro. Isso, Gavião Arqueiro. Isso mesmo, sério. Não, eu acho que ele tem que casar comigo. Eu acho que o Thor tá comigo. Aquela ainda tá feio, velho. Então, galera, Battleship, o que vocês acharam? Ah, qual foi? Vingadores foi maneiro. Vamos falar mais de Vingadores. O que aconteceu nos Vingadores? Ah, o Homem de Ferro ficou mais foda. Mais engraçado. É, verdade. O Hulk foi muito bom, Tava engraçado. Tony. Não, mas assim, o lance do Hulk foi aquela parada dele. As piadinhas com o Hulk tava muito. Tipo, o cachorro muito bem, tá muito legal. Ele dando soco no Loki no final. É, tipo, ele dando soco no Thor, cara. Foi legal. Não, aquela parte foi legal. Mas assim, uma parada é que o Hulk tomou consciência do nada quando deu merda lá. Ah, mas tem uma explicação que eu não lembro, cara. É, eu lembro que falou que ele tá com raiva quando ele quer. É, ele falou que ele tava sempre com raiva pra conseguir controlar a raiva dele, é uma parada. Não, mas cara, o Hulk é o Hulk. O Hulk destrói tudo. Mas lá na Shield. Cara, é Vingadores. Vingadores é infantil. Não tem que fazer tanto sentido assim. Ah, mas lá na Shield foi o cetro do Loki lá. É, teve essa parada. Battleship. Nossa, eu falei muito estranho, cara. Battleship. Ah, o Graham não tá aqui, a gente não precisa falar disso, né? Não, eu quero falar mal. É verdade, eu queria que ele estivesse aqui pra ele me ouvir falar mal. Um amigo nosso me levou pra ver esse filme. Cara, que raiva desse filme. Cara, que raiva desse filme. Que raiva. Nossa, cara. Eu fui ver o filme achando que era um filme legal de alienígena. Mas é tipo um filme de ação sem uma história decente, em que nada acontece, só tem tiro. E não é decente. Cara, tem a Rihanna. Tem a Rihanna no filme. Ação. Eu não lembro da ação, eu lembro se a ação foi legal do filme. Cara, pra quem gosta de ação, foi legal. Só que eu não curto muito ação. Eu pensei que ia ser uma coisa mais, sei lá, Independence Day, sabe? Não, e pra então, você ver que, assim, mesmo se fosse pelo fato da ação, o Mercenários 2 foi só ação e geral gostou. É porque foi engraçado também, teve muita referência ao filme. A ação do Battleship não foi muito legal, que foi Guerra de Navio. Guerra de Navio não é tão... É muito lento. Tipo, se fosse avião ia ser legal. E luta mano a mano. Nem tanto. Lutando, cara, é. Eu acho que... O cara ia largar as armas e ia lá meter a porrada nos alienígenas. Acabou a munição. Aquela partidinha que eles foram no barquinho. Tipo, navio, avião, é tudo muito ruim, cara. A ação tem a menor graça. É da hora, tem que ter um rio. Hã? Quê? Cara, quem era a atração do filme? A Rihanna. Pô, Rihanna, cara. Bela atração. Ah, não. Ainda bem que eu não vi esse filme. É mesmo, ainda bem. Nada. A Rihanna tava estranha no filme, ela tava, sei lá, ela tava mais magra. Tá, então, Battleship. Battleship, uma merda, não assistam. Se vocês estão no futuro, não vão na locadora e comprem isso. Se vocês estão no futuro. Se vocês estão no futuro, eles estão, né, pai? No futuro, não vão na locadora, cara. Ah, cara. Olha só, locadoras são... Não baixa esse filme. Se você estiver ouvindo isso em 2015, provavelmente a gente acha esse episódio horrível. Mas não baixa esse filme, sério. Cara, vocês vão incentivar a pirataria no nosso podcast, é isso. Cara, tá falando para não. Esse foco. Eu sei que você também baixa filme. Não, eu sei, mas tipo, eu não fico falando para as pessoas baixarem filme. A gente tá falando pra não baixar filme. Olha só, eu acho que quando você gosta muito de uma coisa, você tem que comprar, você tem que valorizar. Tanto que eu compro o CD das bandas que eu gosto e tudo mais. Sou pobre, tá, gente? Não me assaltem. Eu sou pobre. Todo mundo aqui sabe disso. Mas... Tem que ser morto. No geral, ela é pobre do nível. Foi no show de Evanescence no camarote. É isso. Camarote nada. Fui na pista VIP. É? Fiquei esmagado, sentindo calor. Tem VIP e o nome é caro, cara. É. Tu foi no show VIP do Evanescence. Você não é pobre. Ah, minha banda favorita, gente. Desculpa, eu tenho direito de dizer. Eu achei um bom filme. É, foi engraçado, foi maneiro. Tipo, não teve. É, não teve, tipo, não teve muito dos dois. Sei lá, os dois primeiros me agradaram mais. Principalmente o primeiro. Mas o 3 até que foi assim, foi uma coisa assistível, não foi uma merda total. É, foi um filme legal pra fechar a trilogia e pra ser nostálgico pra quem viu os outros. Tipo, eu acho que dava pra fazer melhor, mas não foi ruim. Eu achei a viagem no tempo meio bizarra. Ah, o Tommy Lee quase não participou do filme. Então, inventaram esse negócio da viagem do tempo. É. Pode ver se botassem mais o Stanley Lee, ia ficar legal. Mas ele tá velho, cara. Stanley, Caraca, qual o problema? O Marlon Brando fez... Poderoso Chefão já quase morrendo, já. Mondrongo. Fala. O Marlon Brando era uns 3 anos mais velho que o cara que fazia o conselheiro. Não, é sério, cara? Sério, só envelheceram ele. Tá, mas ele morreu depois de um tempo. Ele morreu em 2000 e pouco, cara. Caraca, sério? É, 2000 e pouco, 90 e pouco. Caraca, que desgraçado, me enganou demais. Que vacilo, cara. Então... Mas aquele... por que ele não apareceu no 2, então? Caralho. Sei lá, de repente não tá no livro. Não, pô. Ah, sei lá, se ele apare... Pô, no 1 ele foi sinistro, cara. Se ele aparecesse no 2, ia ficar... Pô, o 2 ia ficar bolado. Ah, mas o 2 mostra a história dele só. Acabou, porra. O 3 foi quando? O 3 foi depois de 2000, né? Já tinha morrido, né? Caralho. 90 e pouco. Mas tava morrendo já, né? Sei lá. Ana, por favor. Eu não tô falando nada porque eu não quero interromper. Tem mais autoridade que o Elton, eles. Não, é que a Ana é mulher. O Elton tava chamando, desesperada. E eu sou homem. Pelo amor de Deus, me ajuda. Não, é que a Ana é mulher e quando a mulher fala contigo, tu obedece, mulher. Por que fome? Porque você é, sei lá. Dominique é macho. Pornomão. Dominique é nome de homem. Enfim. Tinha um padrão. Ele foi no padrão daquela. Cala a boca, Mondrongo. Obrigado, Ana. Então. Aí, aquela parte do Mib. Aquela parte não, aquele personagem que previu o tempo. Foi uma parada maneira, cara. Eles fizeram um bagulho de humor sinistro. Ah, até o final do filme. É, ele não tinha cabeça, né? Depois que ele tirou o gorro, ficou. É tipo uma paradinha lá do pônei pulando. Eu queria falar uma coisa, eu não lembro se eu chorei, mas eu quase chorei no final do filme. Foi. Bibi? Você não lembra o que aconteceu no final, não? Que o Tommy, ele fica com o... É, que tipo, o pai do Smith. E o Smith morreu, mas... Ah, eu achei aquilo bonito, gente. Foi triste. Foi esse mês. O Tommy, ele sabia de tudo. Acho que eu devia ter visto o filme de novo, eu não lembro mais direito. Pô, cara, tu não lembra, cara? Ele viu, o Smith foi lá e viu o Toby Lee matando. Eu lembro dessa parte, eu lembro do resto do filme direito. Eu lembro daquela parte, aquela luta final do Will Smith com o bicho, com o vilão, lá. Aquilo foi maneiro. Foi legal, foi. Ele caiu, né? Ele lutando com dois do cara, mano. Na moral. O bicho caiu e foi queimada. Chegou a mostrar, cara, ele sendo queimado. Mostrou. Ah, então isso é bom, isso é... Por que? Tu quer acabar com a trilogia? Não, cara. É, tipo, demonstra que eles tiveram coragem de mostrar isso. Ah, tá. Não, mas foi fogo de dedo, tipo, né? Queimou ele. Vocês que viram, Branca de Neve Caçador foi bom? A Kristen Stewart atuou bem? Foi uma merda. Tem que ter casamento no final também. Tem que ter casamento. Vem cá, não, mas... foi uma merda. A Bella, Kristen Stewart. A Bella. A sua cão, por favor. A Bella. É porque ela tem aquela cara de manga chupada e ela tem que fazer em todo o filme. Sinceramente. Dominique. A Dominique não gostava de Crepúsculo? Não, cara. Eu li todos os livros, eu tenho todos os livros, mas sinceramente, não achei nada demais. Dominique. Não, peraí, Crepúsculo. Tu obrigou o Elton aí no cinema ver isso de sacanagem, é isso? Tá maluco, cara. Branca de Neve não tem nada a ver com Crepúsculo. Não, animal. Não. Ele não foi assistir Amanhecer. Nem eu assisti Amanhecer. Perdeu nada. Eu sei que não, por isso que eu fiz questão. Mas a cena da batalha final foi muito boa. Mas era uma visão. Nossa, ele ouviu. Não, eu vi isso na internet. Eu vi o vídeo do Felipe Neto também. É, eu vi também. Foi a única parte que eu curti do filme que não era real. Eu sabia que não era porque... Eu vi o trailer. Passado sombrio da minha vida, eu li. A saga toda é ruim. Mas teve decepamento, não teve? Mas foi mas era uma visão, cara. Cara, decapitação. Fala, meu. Não, mas a Bella... Não, gente, a Bella... Não, a Kristen Stewart... Ela não atua bem. Aqui, exatamente. O que ela faz, eu também tenho que fazer. Ué, então fica rica também. Não, e eu cobro um preço mais barato, tá? Aí, galera, pessoal aí, cara, produz filmes aí, ó. Tipo, aí, eu também tenho busca de emprego. Eu faço pagando por 250, uma pechincha. Tem gente por aí que faz por 500. A Kristen Stewart não atua nada e ganha milhões. Morram de inveja, simplesmente. Dominique, mas vai ter o segundo filme da Branca de Neve. Ah, você tá zoando. Que isso, cara? Acabou a história. Não tem mais contas de fora pra contar. Sei lá, mas cara, a história de Alice no País das Maravilhas também acabou e a Disney vai fazer outro. Tô chateadíssima com isso. Já falaram mal do primeiro? Tipo, eu não lembro o direito não, do filme. Não, o primeiro mas ficou muito bom. Será? Cara, eu sou fã do Tim Burton. Tudo bem que eu gosto de quase tudo que ele faz. Mas Alice em País de Maravilhas é muito bom. Minha visão de Poser, porque eu não li o livro, tá? É, eu lembro de Branca de Neves, eu não lembro direito do filme, mas eu lembro quando eu saí, tipo, eu não achei o filme tão ruim. Eu achei. Ah, eu achei o filme tão ruim. Porque tinha eu achei mediano, saca? Tipo, achei enjoado pra caraca. Não, acho que assim, o filme seria bom, normal, médio, se não fosse a Kristen Stewart atuando. A menina tirou todas as emoções do filme, cara. Parece uma sombra monga. Até as pessoas, até o melhor ator, meio que ficou sem emoção do lado dela. Ela é muito morta. Eu acho que ela não é mais bonita que a Charlize. Também acho. Mas assim, tem uma parada, quando eles vão invadir lá o castelo, ela sai entrando, ninguém barra ela, cara. Ela pois entra. Pois é, qual sério? Do nada, a torre da mulher da rainha tá lá desguarnecida. Não tem ninguém lá pra impedir que a pessoa entre. Ela foi pra uma guerra, mas ela treinou antes? Não. Não, e ela tava sem capacete. Ah, não, morreu. Pois é. Cara. Ah, não, deixa eu falar. Você morreu. Como é que nenhuma flecha foi na cabeça dela? Ah, só, eu acho que essas paradinhas assim já são meio que, sei lá, forçar demais. Ai não. Tipo, começar com esses detalhezinhos. Tá, a atuação dela é uma merda, mas. Não, não. Foi uma merda, eu já falei isso bem no início. Foi uma merda mesmo. É um filme chato, podia ser quem for atuando. Não. Acho que talvez se tirassem assim. E o pior fala que acho que vai ter um 2, né? Branca de Neve tá passado o 2. Acabei de falar isso. Nossa, eu tomara. Sério? Tomara que não seja com ela. Isso não vai ser. Não. Vai ser com ela. Ela não vai conseguir arrancar de mim R$7. Tempo, sei lá, o que é. Arranca do Elton. É, do de mim. Ah, é, já tô fazendo esse bocadinho, gente. Nossa, eu acho que, tipo, eu assisti Branca de Neves. A atuação dela, tipo, pra mim não mudou muito o filme, porque o filme já não tava, tipo, muito maneiro. O filme não tava. Tipo, tava no nível do filme. Uhum. Ela atua mal, é tudo ruim. Então, a bomba agora. Prometheus. Meu Deus, cara. Esse foi engraçado. Isso não foi de comédia, né? Cara. Uma parte. Lembrando, o cara que. Ai, meu Deus. O cara queimando. E falando. Queimando, falando pra mulher que amava. Gente, que engraçado. Como é que. Aquilo foi maneiro. Foi engraçado, cara. Bom, eu não vi. Cara, eu não quero falar sobre esse filme. Porque eu esperei muito esse filme. Eu sou fã do Alien. E quando eu soube que ia sair um prequel explicando tudo, eu falei, caramba, que maneiro. É. Eu vou não falar palavrão. E vou dizer uma parada. Legal, né? Eu vou ser cremado quando sair esse podcast. Mas, tipo, eu assisti Alien e achei chato pra caralho. Eu também. Eu ia até comentar sobre isso. Tem muito tempo que eu não assisto Alien. Tem muito tempo que eu não vejo Alien, tipo, e eu sabe, não vejo. Cala a boca que eu tô falando. Eu não achei Prometheus tão melhor que Alien, tão pior que Alien. Posso falar? Pode, agora deixa. Obrigada. Enfim, tem muito tempo que eu não vejo Alien e eu não vejo de novo porque eu tenho medo de não gostar. Eu tenho muito medo de não gostar. Muitos filmes que eu via e que eu idolatrava quando eu era criança, quando eu vejo hoje em dia, eu acho muito ruim. Então eu prefiro manter essa coisa na minha mente de que Alien é muito bom. E eu lembro que Alien não é bom. Eu lembro que eu assisti, eu botei aqui, tipo, pra ver. Antes da metade do filme, antes de meia hora do filme, eu já tava no computador fazendo outra coisa. Fica muito chato. Cara, assim, não é que nem De Volta pro Futuro que tu vê e tu quer ver de novo depois. Homem-Aranha, eu não vi. Não, eu quero um antigo ator, por favor. Filme ruim também. Eu prefiro outro filme. Homem-Aranha 4. Ah, pois é, eu também. Vai sair agora. Olha só, apesar de estar bem mais fiel aos quadrinhos e tudo mais, só pela cena da morte do Tio Ben, cara, eu não consegui me emocionar com a morte do Tio Ben. Eu achei um filme fraco, assim, no sentido de prender minha atenção. Não, tipo, algumas pessoas que eu vi me falaram que esse tava muito melhor que o anterior. Não, em relação aos quadrinhos, ele tá bem mais fiel. Não, assim, ele tá produzido melhor. Eu odiei a roupa nova. Por que mudaram o ator? Pô, você tá zoando, né, cara? De diretor com a Sony. Qual é o ator novo? Como é que é o nome dele mesmo? Andrew Garfield. Tá, deixa eu entrar no IMDb aqui. Ah, cara, esse cara fez algum outro filme? Facebook. Ah, tá. É o... É, ele fez social. Ele fez o Eduardo Saverin. É Amazing Spider-Man. Eu gostei pra caramba da Rede Social. Achei um excelente filme. Eu queria o Homem-Aranha 4. É, eu também, Gabriel. Não. Caraca, a Emma Stone fez esse filme. Ela tava no filme. Não sabia que ela tava no filme. Mudaram aquela menina também, né? Agora eu esqueci o nome. É a Gwen Stacy. Não, a Ruiva era Mary Jane, né? Agora eles colocaram a Gwen Stacy. Pois é. Eu gostei dessa troca. Eu gostei. Porque tá mais fiel aos quadrinhos. Não que eu leia quadrinho, mas eu sei que é mais fiel. Ah, eu sei. Eu queria que o filme fosse bom e não foi. Ele prendeu um tipo, então... Ah, vai ter o 2 já, né? Vai ser trilogia. Mano. Já tá em pré-produção. Ah, ainda. Não verei. O 1 saiu esse ano? 2014. Ah, é? Vai ser trilogia. Vai começar agora. Eu achei o filme bom, mas nada lá, essas coisas. É, cara, não foi um filme que saiu, caralho, que foda. Como o Peter também disse pra Gwen, que era o Homem-Aranha, dando uma teia nela por trás. Ai, gente, eu queria falar uma coisa sobre esse filme. Eu adorei a última cena que ele falou que não cumpria as promessas. Ah, eu achei tão legal. Essa foi a melhor parte do roteiro, que foi no final. Foi. 5 minutos, sabe? Foi mais divertido, sei lá. Não, essa parte foi só pra deixar todo mundo com aquele risinho no final do filme. Tipo, sei lá, pelo que eu vi no trailer, parecia que ele tava com mais atitude. Não tava tão, sei lá, tão nerd, tão... Ele parece que é tão retardado. Seguro quanto o Peter Parker. Tava ou não? Tipo, eu não sei, eu não vi o filme. O lagarto também tava feio. Olha só, eu achei que ele tá mais modernoso, sabe? Mas eu não sei se eles fizeram isso da melhor forma possível. É, cara, mas ele tem que ser lerdo, nerd, porque o Peter Parker é assim. Exatamente. Mas o Tobey Maguire tinha cara de bobão, cara. Era maneiro. Ah, cara, eu não concordo com isso, sei lá. Eu acho que eles trocaram um ator, pelo menos era pra ter colocado mais bonito. Eu acho melhor aquela paredinha de... É, exatamente, eu me acho. Eu gosto da Dominique porque só ela concorda comigo. É porque você só fala de homem. Quando começou o filme, eu acho que ele tava de costas, alguma coisa não dava pra ver direito. Aí eu até falei assim, ah, pô, cara bonito, gostei e tal. E quando eu vi de frente, eu me arrependi de ter dito aquilo. Eu tenho peso na consciência, no Deus. Na parte da ponte, que ele fica segurando o táxi. Eu achei que a cara dele ficou igualzinha do Regis Danese. Nossa, é um cantor gospel. É, cara. Igualzinho, cara. Vamos falar do Batman, porque o Batman, esse foi um bom filme. Aí vai começar a música agora, hein? Entra na minha casa, entra na... Porque não! É ele que canta essa música. É o Regis Danese. É o Regis que canta essa música. O Homem-Aranha que canta. Sério, cara? A minha risada vai ficar feia. Corta, por favor. Não. É, eu vi a paradinha deles fazendo o lagarto. Pô, deu um trabalho, cara. Pô, deu. Ele voando pela cidade, a cidade, eles fizeram todo em 3D. Ele voando? Ele não voou, cara. Ele não voa. Tá, na teia. O que ele queria transformar todo mundo em lagarto? Devia ser vingança, sei lá. Não, acho que ele queria aquela parada de deixar todo mundo podendo se regenerar. Ah, é verdade. Ele é tipo que o V de Vingança do Mal, não? Sei lá. Ele é meio que um justiceiro, só que com propósitos errados. Não. Todo vilão é um herói em sua própria mente. Não, mas daí tá só o Magneto que é maneiro. Os outros vilões são todos ruins. Não, cara. Tu. Não, cara. Vai falar mal do Coringa, porra. Ah, o Coringa é ruim, pô. Calhão, posso ferrar, moleque. Vai. Não, ele é ruim com personalidade. Como assim? Ele é um ser ruim, mas ele é um bom vilão. Batman. Quem tá fazendo isso? Meu Deus do céu. É um mandrão, cara. Ele é retardado. Pra mim foram os três melhores filmes do ano: Batman, Hobbit e The Avengers. Eu pensei que tu ia falar Batman e Hobbit. Não, pensei que você ia falar Batman Begins, o Cavaleiro da Terra, mas o Cavaleiro da Terra é Eu disse do ano, gente. Eu não sou tão retardado. Eu vi esse. Eu não vi agora. Eu gostei, cara, realmente. É, foi só o Vingadores. Tá, a única parada do Batman é que se o vilão fosse o Bane mesmo, tipo, o filme ia ser... Coringa. Não. O filme... Cara, mas o Heath Ledger morreu. Não dá pra fazer. Não, assim, a parada que o Mandrongo falou foi, é porque deu uma brochada legal no final, quando a gente descobriu que o vilão era mulher, não era o Bane. Peraí, machista é você, eu não sou machista. O meu problema não é o vilão ser mulher. O meu problema é a mulher. Não ser o Bane. Eu falei, a mulher... Tá. Sim, mas eu vou te falar, isso não me incomodou. Porque teve a construção, toda a construção do Bane, tipo, tu começou a acreditar no Bane. Tipo, putz, esse cara é sinistro. Aí no final, tipo, ele é só o capataz da mulher, entendeu? É, ele não fez nada. E tipo, se a mulher fosse sinistra, se tivesse uma outra parada com a mulher, construísse uma outra... Tipo, que nem fizeram com o Bane, que ele já tinha ido pra prisão, que ele bateu no Batman, arrebentou o Batman. Se tivesse alguma parada assim com a mulher também, pô, ia ficar maneiro. Mas, tipo, ou então se desde o início já contasse que ela ia vir lá. Não, assim, mas eu vou chegasse te falar, no final e contar isso, sei lá, me deu uma... Não me incomodou mesmo ser a vilã ser a mulher, assim. Eu achei até uma ideia interessante pra você dar um final pra aquela personagem. Ela tava meio que largada durante o filme. Ah, se ela não estivesse no filme, ia ser legal também. Eu queria que o Heath Ledger não tivesse morrido. Quem? O Heath Ledger. Ah, tá. Cariel, a gente tá falando a gente tá falando do filme desse ano, Cariel. Não, ele falou que queria que fosse com o Coringa. Eu sei. E assim, o final do Cavaleiro das Trevas, ele até deixa uma brecha pra ele voltar como vilão, só que realmente não dava. Eu meio que zoava com a explosão nuclear, um pouquinho mais sinistra. Assim, a única coisa que realmente mudou nesse filme foi justamente isso. A bomba explodiu, longe, né, mas explodiu, e todo mundo comemorando, cara, como se não existisse radiação no universo. Todo mundo com câncer. Exatamente, como se o pessoal fosse ficar com câncer, passar doença pros filhos e tal. Rock, cara, é que nem no Cavaleiro. A única coisa que realmente, nossa, isso me incomodou muito. É que nem, tipo, o Batman, ele é todo certinho, não bate nas pessoas, mas quando ele pega o Tumblr, ele passa por cima do carro dos outros. Eu acho isso meio bizarro também. Cara, olha só, Ana... Eles levaram, o Batman levou aquilo ali pra explodir lá embaixo. Se você é uma pessoa e sabe que uma bomba vai explodir em você, você prefere morrer da explosão da bomba ou morrer 10 anos depois de câncer? Com certeza da explosão. É, cara, tu vai sofrer por 10 anos. Exatamente. Então não era pro Batman estar com câncer? Era, exatamente. Por não, isso deve que eu tô falando. Deve é ser único... a roupa dele, cara. A armadura dele deve ter alguma parada. Não, mas é uma mágica, não, isso não existe, cara. Capacete. Radiação gama passa por qualquer coisa. Gama? Não é gama que passa por qualquer coisa só. Ah, mas a do filme é gama? Eu sei lá, gente. Gamada de bomba. O único cara que entendia da bomba foi morto. Tudo bem? Eu queria que tivesse sido com o Coringa de novo. Por que eles não inundaram a bomba quando eles tiveram chance, cara? Por quê? Eu lembro que tinha um motivo. Não, eu lembro que tinha um motivo, mas eu já esqueci o que era. Eu também lembro. Eu acho que tinha alguém trabalhando pra usar isso pro bem de alguma forma. É, não. A mulher tava. Ia gerar energia, não era? Isso, a mulher falou isso. A própria mulher falou isso. Ela conseguiu acessar a bomba com isso. Apesar de todos os furos, que assim, eu vi vários vídeos na internet falando assim, os furos do Batman, não sei o que lá. Eu achei um filme excelente, eu acho que a gente tem que levar pelo fato que é uma fantasia. Não, filme foi foda pra caralho. Qualquer filme tem. Por isso que eu acho escroto você ficar vendo filme, essa parada de. Ah não, porque não teve lá. Cara, é um filme. Eu, assim, particularmente, eu gostei mais do Batman do que de Avengers, apesar de eu ter gostado muito de Avengers. Concordo, não, 100%. Eu gostei mais do Batman. Não, o Batman, ele foi mais... Ele foi mais denso, ele foi mais um filme, tipo, pra você assistir e prestar atenção. O Avenger é mais um filme pra, tipo, tu ver, tipo, que nem Duro de Matar. Isso, é tipo entretenimento. Nunca vi Duro de Matar, mas eu vou fingir que eu entendi. Então, assim, o Batman foi... mais pra adulto, cara. Porque tem várias paradas da trama lá que muita criança não ia entender. Mas o Avengers foi feito pra criança, justamente. Por isso que tem mais conteúdo no Batman. Eu acho Christopher Nolan o gênio. Tu já viu os outros filmes dele? Não. Mas eu acho o gênio só pelo Batman. Assiste Amnésia. É muito bom. Muito maneiro o filme. Tá, depois você me passa. Então vamos lá. Eu vou passar o filme aqui pelo Skype, é isso. Poxa aí, toma vergonha na cara, cara. Outra bomba, o Vingador do Futuro. Eu não quero nem falar sobre esse filme. Outra, sabe aquele amigo que me levou pra ver Battleship? Foi o mesmo que deu a ideia desse maldito filme. O Guilherme. Guilherme, se você tá ouvindo isso agora, Guilherme, saiba que a culpa foi sua. Eu perdi 14 reais. Guilherme, olha só, pessoal que tá ouvindo, acertando bolinho, @Sonderman, todo mundo entra e xinguem ele o máximo que vocês puderem. Depois deixa o link embaixo, porque ninguém sabe escrever Sonderman, cara. É Sonderman. Já falou o nome já. Esse já tá ferrado. Ou não, né? Porque a gente não faz sucesso ainda, ninguém conhece essa parada. Mas algum dia alguém lá vai ouvir. Vou ouvir o primeiro. Aí vai ouvir isso, vai entrar nele e vai xingar ele gratuitamente. Peraí, Eu tenho uma dúvida. Fala. Fritando bolinho, numa gíria aí pras pessoas, não quer dizer que... Tipo, se a pessoa falar, eu tô fritando bolinho, não quer dizer que ela tá falando, eu tô cagando. Não. Não, cara. Não, cara. Numa gíria assim, cara. Meu Deus. Eu vi essa gíria em algum lugar, cara. Tá maluco, cara? É. Olha só, a gente não vai explicar o que é fritando bolinho, mas não é isso. A gente vai explicar mais pra frente. Depois a gente explica. Se alguém vir a ouvir... Nossa, virou. Se alguém ouvir um dia esse programa, a gente explica. Além da gente. Todos os filmes que o Guilherme leva a gente pra ver... São... Eu me sinto como se fosse um filme do Jar Jar Binks, sabe? Porque é tudo muito ruim. Caraca, eu já ouvi muito desse cara. Eu nunca vi nada dele, eu acho. Cara legal. Sabe quem é o Jar Jar Binks? É um cara que só faz filme ruim com o dinheiro do governo dele, né? É, deu pra perceber que você não sabe quem é. Ah, então é outro cara, mas tem um cara é um personagem que... de Star Wars. Eu vou te eu passar uma foto, ele, peraí. Eu dizia que era um diretor falido aí. Cara, se você tá ouvindo e não sabe quem é Jar Jar Binks, por favor, você tá ouvindo o podcast errado. Oh, eu tô fazendo o podcast, eu não sei quem é Jar Jar Binks. Não, mas o Mondrongo também... é errado. Ah, eu não lembro. Eu não lembro, eu vi pequeno, cara. Porra. Eu mandei pra vocês. Cara, veio no lembrar. Não adianta. É mesmo, tá na mesma aqui, Will. Tu vai se errar. Mas eu vi, pelo menos. Ah, tu viu e não lembra do filme. Ah, nossa. Ah, posso falar uma parada? O episódio 1 é o pior episódio de Star Wars, mas depois a gente fala disso, porque também saiu esse ano. Uma. É. Vingador do Futuro, uma bosta. Próximo. Uma muito, muito ruim. Muito ruim. Vingador do Futuro é muito ruim. Mercenários. Os Mercenários 2. Porra, que filme foda. Quero mesmo a rever esse filme. Eu gostei bastante. Eu não esperava gostar tanto. Eu fui achando que eu não ia gostar e eu realmente gostei bastante. Filme de comédia acionada é muito... Tipo, não, nem foi de comédia, cara. Foi mais de referência às comédias. Cara, te contar uma parada. Eu fui depois, eu fui assistir. Tinha umas garotas no grupo. Elas choraram quando aquele cara morreu. Aquele Billy the Kid, cara. Eu fiquei chateadíssima. Bom, doutor. Ele era o único bonito no elenco. Cara, eu fiquei assim, ele não pode morrer e ele foi o primeiro a morrer. Não. Cara, então... não era nem pra ele estar no filme. Tipo, desde o início do filme ela já tava, tipo, esse moleque vai morrer. Todo mundo já sabia que o moleque ia morrer, porque ele não se encaixava ali. Ele é retardado, cara. Tu viu o Stallone? Ah, vai na frente aí, cara. Porra. É lógico, cara. Ele foi pra. Não, ele não, o... pô, isso aí não é tão. Não é. Tipo, cair na frente. Uma vez eu vi no site. Ele é sniper, cara. Se matasse um amigo do Stallone, aquele o inimigo do Homem de Ferro 2, ia ter mais motivo pra vingança do que matar o Lorin. Ah, mas ele vai aparecer no terceiro, né? Pô, aquele cara é sinistro, aquele cara não morre não. Tem que matar ele não. Ah, mas, pô, vingar o Lorin, nem conheci o Lorin direito. Não, tipo, a parada do Lorin é que o Stallone ele tinha a esperança nele, tipo, ele tinha esperança. É, por causa daquela parada da mulher. Tipo, ele ia ter um legado bom, ele ia ensinar o moleque, tipo, ia ser tipo que um pai pro moleque. Aí não tem já nem fez isso, o moleque cara. Matar várias pessoas já. É, ele meio que criou uma relação pai-filho mercenário ali. Ai, filho, mata esse cara aí. Mas a morte dele foi maneira. Aquela parada... Nem achei, fiquei super triste. Ah, que isso. A parada do Van Damme. Chutando. Pô, foi foda. Foi maneiro. Faltou o Van Damme pra espacate. No final, eu achei que o Stallone, acho que era o Stallone, ia ficar com aquela mulher, eu juro. Não, se ele ficasse, ia meio que tirar um pouco da essência do filme. Aquela cara toda amassada, beijando a mulher. Ia tirar a testosterona do filme, porra. Ou não. Isso. Ficar com uma mulher tira a testosterona, Elton, com certeza. Não, cara, é que o filme é tiro, porrada e corrida. Não tem mais nada. Dominique, sua namorada é viado. Isso agora, nossa. Cara, meu Deus. Tipo, eu acho que depende muito do jeito que ele fosse ficar com ela. Tipo, se ele ficasse com ela ali, tipo, meio que aquele romancezinho e tal, ia ficar meio zoado. É, agora se ele pega ela dele... sinistra... Eu só achei que faltou o Van Damme fazer o espacate. Tipo, se transformasse uma parada meio que, tipo, aquela... Meio que o herói e aquela garotinha que fica ao redor do herói, meio que o cara fodão e o cara, tipo, e a garotinha que fica dando em cima dele. Mas no primeiro filme já tem... Se ela não fosse sinistra, acho que daria certo. No primeiro filme tem aquele romancezinho com a brasileira. No primeiro foi meio que eu toleraria, tipo, na situação do primeiro. Eu não gostei muito do primeiro, mas o segundo achei melhor. O primeiro foi mais galhofa, né? O segundo eles começaram a levar um pouquinho mais a sério na zoação. O Van Damme volta pro 13. Você cabita? O irmão gêmeo dele. Ah. Puta que pariu. Agora eu vou fazer espacate. Imediatos de terceiro grau. Cara, que filme foi... foda. Esse filme foi o ó. Vocês vão dizer que eu sou hater, que eu sou a única que não gostei do filme. É. Cara, eu achei o filme muito idiota. Desculpa, não consegui gostar desse filme. Todo mundo gostou, menos eu. Podem cara, falar. Esse filme foi muito bom, cara. Cara, Rita falando. Cara, foi horrível. Foi a comédia mais idiota, que eu já fui pior. Eu nem assisti, porque era assistir outro filme, praticamente até nacional, e isso na final é uma merda. Aí generaliza, tem tropa de elite. Não, é uma merda. Cilada.com. Ah não, cilada.com. Nossa, por favor, que massa. Cara, o filme foi maneiro, só que assim, foi muita viagem também. Não, cara, foi muito realmente. Eu gosto de ser bonzinho, gente, por favor, porque... O filme, cara, o filme foi na pegada assim de... Jamar. É, cara, ele é muito idiota, ele é engraçado. Jamarques, cara, olha o nome do cara, porra. Ah, não gostou. Não. Porque é esse filme. Faça isso, por favor. Cara, aquela cena, aquela parte dele tirando foto com o ET lá no quarto do cara. Cara, foi muito engraçado, por favor. Posições, botava. Eu gosto do gordinho dando uma de retardado. Também, né? Só faz filme assim. Esse gordo é sinistro, cara. Faltou real. Foi legal o filme. Tá. Eu gostei muito do 007. Ele mesmo, porque eu não fui, eu lembro. Ah, tipo, eu já baixei o filme. Isso eu vejo filme pirata assim muito produtor. Mas eu já baixei pra ver de novo, porque eu tô com muita vontade de ver esse filme de novo. Eu nem vi, eu quero ver, me manda. Assim, eu achei que o ponto baixo do filme foi a Adele cantando Skyfall nisso, e olha que não foi ruim. Tipo, eu depois eu tava aqui no YouTube, sem querer, eu comecei a ouvir essa música, não sei aonde. E, tipo, me deu muita vontade de ver o filme. Tá tocando direto por aí, mas eu prefiro o cover que o Within Temptation fez. Desculpa. Assim, cara, a pior parte do filme foi quando derramei meio copo de Pepsi na minha camisa, na minha roupa inteira. Tá retardado. Por que você fez isso? Eu tava. Você não lembra da camisa cagada do Elton? Não, eu lembro que da batata frita que a gente comeu como se fosse pipoca, mas... Isso foi no Avengers, eu acho. Não, foi depois, com certeza. Foi depois. Foi mercenário. Foi mercenário, isso mesmo. Eu também acho. Tipo, foi muito maneiro. Foi a parada, o 007, é isso, tá ligado? Ele... Você já viu outros 007? Não, mas eu já joguei os jogos. Foi, meu Deus. Ah, uma droga. Caralho. Na Recopa passava uns 4 filmes de 007 seguidos. Na SBT, cara. Não, na Record, eu lembro. Eu raramente assisto televisão. Não, isso tem anos. Tá vendo? Mais uma vez a gente volta pra imagem de uma criança na frente do computador. Cara, eu nunca fui muito de ver televisão. Eu via de sacanagem, eu via, tipo, fazendo alguma coisa, a televisão tá ligada. Assim, aquela parada, mas, porra, cara, é muito mentira, cara. Ele lutar com o cara embaixo d'água, de uma água que tá congelada em cima. Depois ele levanta, sai tranquilão, vai lá, mata o cara. Cara, ele é o 07, ele pode. É, cara, mas porra, caralho. E James Bond. É a mesma coisa que tu falar do Batman, sei lá, pular de cima do prédio e não morrer. O ruim é ele dizer pra todos os vilões o nome dele. Não, mas o nome dele não é real. Não é assim. Não é a cara. É. Apareceu o nome dos pais dele. No filme? É. Apareceu no na sepultura lá, esqueci o nome dele. Ah, mas cara... Dane-se de saber o nome dele, é que nem um de ferro. Consegue se virar sozinho. E tipo, ele não tem família, ele não tem. Não tem nenhum parente. Ele sai numa missão, pega uma mulher e é isso. Essa é a família dele. Então, O Hobbit. Eu vou ver de novo amanhã. Cara, amanhã não, depois de amanhã. Cara, foi muito, muito bom, cara. Muito bom. Eu só achei que teria ter sido mais curto. Eu achei que teve muita referência visual. Foi exagerado pra quem não leu o livro. Mas muito bom, excelente filme. Um dos melhores filmes do ano. Eu não sei nada demais, mas eu também fiquei bom. Assim, cara, foi um filme foda. Porque eu tava querendo ver O Senhor dos Anéis na pegada do... um filme com no universo na pegada de agora. Porque tu vai ver Senhor dos Anéis agora, tu dorme, cara. Não, cara, Senhor dos Anéis é muito bom, eu gosto muito do filme. Não, vê o segundo filme, cara. Porra, é muito lento. Eu curto muito esse segundo filme. Eu curto muito. Cara, não sei igual que eu vi, já sei que eu comecei vendo e 5 minutos depois eu tirei. Ai, não, chega, eu tô com sono, vou dormir. É muito lento, cara. Não gostei. 3 horas. Não, eu não acho. Eu acho que a diferença não foi a pegada de hoje em dia. A diferença foi a pegada do livro Hobbit em si. Que o livro, ele narra muito mais rápido do que a O Senhor dos Anéis. É, pode ter sido isso. Bando de poser que não leu o livro. Ah, eu li 5 páginas. Eu li 47. Cara, eu perdi a promoção. Não. Eu ia comprar, eu perdi a promoção. Eu tô com um livro aqui do amigo meu. Eu vou ler, eu juro, assim que eu terminar o livro que eu tô lendo agora, eu vou começar e vou tentar de novo. Eu vou conseguir, eu tenho fé. Ah, o Kaliel tem um livro, ele ganhou, não ganhou? Não, acharam no lixo e me deram. Não, me deram. Achado não é roubado. Achado não, não, é isso, não era isso que eu ia falar, cara. Cavalo dado nos olhos dentes. Caraca. Não, mas o livro tá caro também. Ainda bem que acharam e me deram. Não, o livro não tá muito caro não, gente. Vamos lançar aí pra ver. Tá, tá 60 e pouco. Tá, sério? Não, tá maluco? Tá de R$30, cara. Ah, nossa. Ah, sei lá, vi em algum lugar, não lembro. No Submarino tá R$30. Ô, propaganda. Ó, na Saraiva? Desculpa. Bom, só tem DVD. Pera aí, tô procurando os livros. Caraca, tá mesmo muito caro, tá R$50 cada um. Ó, oh, achei por 37 em algum lugar aqui. É o mais barato, tá na Travessa, tá 42. A livraria da Travessa, ela é considerada livraria de gente rica, mas ela tem preço bom. Isso é bizarro. A gente tem que ver Game of Thrones. É porque pobre não sabe preço de livro, então paga caro sem saber. É que nem carro. Tipo, a gente paga os carros mais caros do mundo. Ai, que saco. Você falando de carro. Caraca, eu só falei do preço. É que nem eletrônico. A gente paga os eletrônicos mais caros do mundo, mas nós não somos ricos. Tipo, o Brasil não é o país mais rico do mundo. A gente come o Big Mac mais caro do mundo e nós não somos obesos. Ele é bom. Mentira, eu como decaceda. Talvez nós não sejamos obesos por causa do preço do Big Mac. Caraca, sejamos. Sejamos. Gente, o Hobbit. O Hobbit. Bom filme. Cara, foi achei um filme legal, um filme cara. Excelente, cara, na boa. Eu achei. Assim, a única coisa que não é muito boa é que o filme não tem um final exatamente. Né? Acaba com o dragão acordando. Não, mas você tem que. Você tem que considerar que ele não foi pra acabar ali porque ele vai continuar em mais 2 filmes. Não, eu sei, cara, mas a gente tem que analisar a obra cinematográfica como única. Não, mais ou menos. É, porque é uma parte de uma trilogia, que você sabe que é uma trilogia. Ele não é um filme feito pra um filme só, ele é um filme feito pra ter mais 2. Não tem como ele finalizar, fechar todas as pontas no primeiro. Mas eu ainda não vi os outros 2, então por enquanto eu tô considerando só esse. Pô, mais 2 filmes de quase 3 horas. É, tipo, por mais que você não feche todas as pontas, você tem que deixar uma coisa aceitável, saca? Tu não pode cortar no meio de uma cena. Mondrão, tu viu o filme? Não. Tu não sabe o que tá falando, animal. Cara, uma cena eu achei fantástica, cara. Riddles in the Dark. Cara, eu precisava muito ir ao banheiro. Eu ia ao banheiro naquela hora. E tipo assim... Peraí, só um minutinho, ó. Vocês sabem do que ela tá falando? A cena do Smigo. É. Cleft. Se ferra. Enfim, voltando, já que você me interrompeu. Eu precisava muito ir ao banheiro. É, eu, cara, minha bexiga quase explodiu, porque eu queria muito ver a cena do Riddles in the Dark. E eu achei muito, muito, muito bem feita. Cara, foi muito boa. Dublada também foi muito boa. Eu vi legendado, porque eu não gosto de coisas dubladas, mas... Eu só achei meio bizarro aquela parte que ele meio corre e o Smeagol vai atrás. Eu achei isso meio bizarro, isso não tem no livro, pelo que me falaram. Mas fora isso, eu também achei meio bizarra a cena das pedras gigantes. Mas deve ter no livro, eu não sei, eu sou poser, não li. Eles levantaram e começaram a brigar do nada, as montanhas. É, e tipo assim, foi muito surreal, sabe? Porque, cara, é fisicamente impossível os caras continuarem presos às montanhas. Mas tudo bem. Super bom, né? Mas, cara, a parada do Smeagol foi muito maneira, cara. E, assim, eu, pelo que eu vi, as charadas foram bem fiéis ao do livro. Foram sim. Eu só não entendi no final as águias deixarem eles lá em cima. Cara, tem várias explicações pra isso. Tipo... Exatamente. As paradas é que as águias estavam devendo um favor pro Gandalf. Ou seja, ela não ia levar ele lá na puta que pariu. Ela ia não, deixar... Não, podia deixar no chão, pô. Não, eu pensei disso também, sabia? Tu fala em cima do pico lá, do monte? Eu achei isso bizarro. Não, mais perto. Ah, tá. Não, a gente deve ter pedido, cara, só pra dar uma vista. Mano, eu vou ter que descer tudo. Kaliel, eles querem ganhar o Oscar de melhor fotografia. Aí eles tiveram que ir lá pra cima. Do que vocês estão falando? Do Hobbit. Ah, tá bom. Pode entrar. Tchau, Dominic. Ah, eu queria falar uma parada sobre o Hobbit, que eu esqueci de falar. Eu gostei muito que o Peter Jackson, não sei se foi ele ou se foi... O cara que cuida da... Figurino, lembrei. Eu não sei se foi Peter Jackson, se foi o cara que cuida do figurino. Mas eu gostei bastante do fato de terem tido alguns anões. que eles eram mais bonitos, sabe? Cara, assim, eram três anões humanos. Desculpa, eu curti. Eu sei que ficou ruim, assim, em relação ao livro, descaracterizou e tudo mais, mas eu achei interessante, por motivos óbvios. Mas tudo bem. É, tudo bem. É, foram os anões pra mulherada. Aquele cara era o pai do Legolas, né? É, não, aquele, não, aquele elfo. Era elfo, era aquele não, elfo. Tô falando do início. O elfo lá que tava lá no, na historinha lá. Dos anões. É, porra, que foda, cara. O Legolas aparece no segundo. Sobre o episódio 1, acho que teria sido um filme bem melhor se não tivesse tido Jar Jar Binks. Desculpa, eu odeio Jar Jar Binks. Mas, de qualquer forma, o que realmente foi diferente esse ano foi o fato de ter sido transformado em 3D. E eu odiei o 3D, realmente. Foi um 3D muito mal feito, na verdade eles só embaçaram o fundo e deixaram nítido sua parte da frente. Eu realmente não gostei, e se o episódio 2 sair assim, eu vou ficar muito chateado. Cara, tá pra nascer um filme que vai ter um 3D foda pra caralho. Cara, eu só falo isso porque você nunca vai querer pagar pra ver um filme 3D, mas tem filme 3D foda. O Hobbit é um filme que todo mundo disse que foi foda em 3D. Não, não, o 3D foi muito bom, o Hobbit, gente. Alice então... no País das Maravilhas foi muito bom em 3D. É, eu já vi vários filmes bons em 3D. Cara, eu falei isso. Ah, sério? Desculpa. Ah, o Pequeno Espião 3D foi maneiro. Shark Boy Lover Girl. Cara, eu vi esse. Ah, não, isso daí não foi bem, não. Bom, mas sabe uma parada aqui, tipo, me estranha? Que apesar de eu não estar envolvido com essa parada de Star Wars, tipo, eu sempre ouvi falar que, tipo, eles meio que lançam, tipo, em VHS, aí foi pra DVD, eles mudaram umas paradinhas pra não ficar escroto, depois lançaram de novo o Blu-ray. Então, tipo, agora que ele lançou pra 3D, não fez a mesma coisa, tipo, não teve o mesmo capricho. Porque chega de mexer nisso, né? E até porque a primeira trilogia não é muito boa, não. Deixa ele assim. Tá, tá. Ele, tá ele já tá cagando toda vez que ele faz, que ele mexe, cara. Ele já vendeu pra Disney mesmo. É, eu ia falar isso. Ele já vendeu pra Disney também. Né? Agora ou vai. Ou pode ferrar tudo de vez, né? O episódio 7, cara. Aí, agora pode ficar sem isso. Cara, a Disney é foda, cara. Porra. Acho que a Disney vai botar bastante ação. Né? Depois que a Disney comprou a Marvel e ficou do jeito que ficou, eu confio na Disney. Mais do que, sei lá, meu pai. Cara, eu acho que você tá confiando demais no Disney. Assim, eu acho que pode ser. Eu realmente acho que vai ser um bom filme. Mas eu realmente não queria mais filmes de Star Wars. Eu sou fã, eu gosto muito. Mas, sei lá, depois da segunda trilogia, eu acho que a parada já tá meio gasta, sabe? Tanto que eu não gosto do universo expandido. Vai ter episódio 7, né? Sinto muito. Ah, tipo, depende. Sei lá, tipo, eu não vi os primeiros, os 6 primeiros. Talvez eu venha a tipo, gostar do... dessa nova que eles vão fazer agora. Porque, tipo, eu assisti o episódio 4. Ah, cara, o episódio 4 é muito bom. Eu acho que você aprende a gostar com o tempo, não sei. Eu gostei muito desde a primeira vez que eu vi. Mas eu passei a gostar mais da segunda vez que eu vi. Aí eu fiquei, caramba, nossa, isso é muito bom. Eu vi em algum lugar que o George Lucas, ele não tinha muito nome ainda naquela época e alguém segurava quando ele queria fazer alguma besteira, botar alguma ideia. É, eu sei. Aí na nova trilogia ele já era dono de tudo, então fez o que queria. Aí ele horrível. Falou... É, vai se fuder, você não vai mandar em mim, eu sou o dono. E fez a merda. Aí botou o Jar Jar. Tipo, o Jar Jar é aquele carinha que o Barney fala quando que ele termina com a mulher porque ela não gostava do Jar Jar. Eu lembro que tinha aqueles bichinhos que roubavam na cidade, que roubavam no deserto, que tinha um caminhão gigante cheio de lixo. Ah, tá. Ah, tá. Pô, bichinhos, cara. É, são bichinhos. Tá, né, se você chama assim. Pra mim, bichinho mesmo é só no episódio 6. Os Ewoks são bichinhos, o resto, bom. Isso, é esse, o Ewok, que o Barney fala. Nossa, Ewoks. Olha só, eles são do episódio 6, cara. William Wallace. Eles são de Endor. É do episódio 6, seu maluco. Que nem a Shamira. Endor. É, eu sempre penso nisso, sempre, toda vez que eu leio Feiticeira de Endor, eu lembro. Do filme. E toda vez que eu vejo o filme, eu lembro da Shamira. E corta essa parte, porque é propaganda do livro. Ah, a gente tá fazendo propaganda de um monte de filme, né? Qual o problema? Qual o problema, cara? Ah, o livro do Batalha do Apocalipse. É, cara. O livro é foda. Sim. Ah, deixa a propaganda, ele merece mesmo vender um monte de livro. Cara, vocês são muito egoístas, cara. Vocês não podem fazer propaganda de nada, é isso? É. A gente tem que ganhar dinheiro pra fazer propaganda. Exatamente. Você é amigo dele, né, Ana? Eu não, eu só tirei uma foto com ele. Caleu é amigo do Afonso e do Matheus Castro. Eu sou amigo do Diogo. Ah, então eu sou amiga da Emily, porque ela cantou Call Me When You're Sober olhando pra mim, pô. Uhum. Ah, pelo amor de Deus. Não, mas eu sou amigo do Diogo, pode contar. Aham, tá bom. É, tu já viu minha foto com ele? Ah, eu tenho foto com o Eduardo Spor, sou amigo do Eduardo Spor. Mas ele tava passando a mão no seu peito? Eu espero que ninguém... Mas eu conversei com o Afonso. Né? Ah, tipo, pior é o Elton se orgulhar de ter uma foto assim. Eu conversei com o Afonso e ele que puxou a sua. Ah, o Afonso, ele é muito sweet talker, cara. Ele é tranquilão, cara. Tu chegou, a gente chegou perto dele e começou a falar. Amanhecer foi um filme que eu odiei do início. Aqui, assim, os créditos do Amanhecer eram no início. De tão ruim que era o filme, eles colocaram crédito no início. Mas tudo bem. Eu odiei o filme do início até a parte da batalha. A parte da batalha foi muito boa. Aí, assim, de repente, eu tava quase dormindo na cadeira. Tava comendo bicho. Tipo, uma caixa inteira de bicho. Aí, de repente, caraca! Muito bom. Todo mundo começou a gritar, bater palma. E aí, a parada, a câmera sai do olho da Alice. E era tudo uma visão. Caraca, que raiva! Cara, esse, vai embora. Não, esse filme me deu muita raiva, cara. Não, não dá. Pera cara, aí. A melhor parte, a única parte boa do filme, eles cortaram. Peraí, o cara lá, o Vulture lá, viu a visão, aí ficou com medo e foi embora? Foi, isso que é o pior. Caraca. Eu não sei o que é pior, livro ou filme. Então, Ana, em suma, o que, que você achou do Amanhecer? Era melhor ter ido ver o filme do Pelé. Aí, piadinha que ninguém, nenhum de vocês, assim, tem um contexto, é de futebol. Tipo, o Flamengo falou que ia contratar o Robinho, mas aí eles acharam melhor contratar o Batman. Tá. Ah, tipo, eu acho que nem se eu entendesse futebol eu ia rir disso. Pera, eu tô achando tão engraçado que eu não tô nem conseguindo rir.